quanto tempo que eu tô pra falar. Vem do vento, vim daqui levar. Todo mundo muda de lugar. Para e pensa, vem da vida passar. É tenso mesmo, tem que se adaptar e captar tudo que a vida te dá. E eu tô vendo mais problema e eu não quero isso. Vendo pouco cinema e muito mais cinismo. Passa o tempo e o tema da sinopse é mais sinistro. Tá difícil ver que a vida é linda, mas não é o paraíso. O meu lar, o viso, onde eu me harmonizo. Para e friso, sempre pé no chão, mesmo sem meus dois pés no piso. Com ela não é fake, é, não faz pro like no face, é. Na capela ou no Drake, cê vê que com ela não fala, só muita merda igual cake. Que cês quer de mim? Que cês quer de mim? Se eu nem tenho jean e ainda sou magrinho. Que cês quer de mim? Mesmo sabendo muito menos da metade, mesmo não tendo quase nada de bagagem nessa viagem pela minha idade, minha identidade tá vindo junto da minha imagem, da minha arte. Eu tento me recompor, escrevo com muito amor, muito mais que o MC Sensor. Cê notou como eu tô? Vim aqui ser músico e compositor. Vida Big Bang, cada tic-tac. Nesse mundo punk eu ando em zigue-zague. Tô pequeno e dominando o ar com frase. Dando meu sangue no ataque, sou kamikaze. Que cês quer de mim? Que cês quer de mim? Que cês quer de mim? Que cês quer de mim? Geral pergunta, mano, qual vai ser? Se não vingar na rima e não vai descer. Eu nunca sei o que dizer, meu amor, se daqui a pouco eu nem sei o que eu vou comer. Vai.